Nessa noite nós vamos estudar algumas coisas. Abra sua Bíblia em Provérbios 4. Geralmente a música está associada a um momento do culto. Para muitos a música está associada a um tempo de entretenimento. Mas na verdade a música é um elemento divino para ser usado no culto ao Senhor, a fim de que Ele seja entronizado, de que o Espírito Santo venha, conforme nos ensina Paulo em Efésios, e nos encha abundantemente. Enquanto cantamos, enquanto adoramos, enquanto cultuamos ao Senhor, há um mover do Espírito de Deus inconfundível. Não há apenas um nível de emoções circunstanciais, de alegria da alma por um ambiente gostoso, por uma música que a gente gosta, que canta, que emociona, mas quando o Espírito de Deus verdadeiramente atua, enquanto o adoramos, ele flui através dos timbres, dos sons, das melodias, das palavras que são geradas dentro de nós para ele. E a palavra do Senhor nos ensina que entramos na sua presença com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Há uma importância muito grande para a música e para o louvor relacionado com música. Por isso tivemos esse momento tão precioso na presença do Senhor, e se dependesse de muitos aqui, nós nem parávamos. Vamos embora e continuamos adorando, adorando, adorando ao Senhor. E eu e você podemos não ver agora, mas muitas coisas Deus vai realizando no nosso coração, até no nosso corpo, passando pela nossa alma e principalmente no nosso espírito, enquanto o adoramos. Provérbios, no capítulo 4, vamos ler até o verso 13. Diz assim: ouvi, filhos, a instrução do pai, estai atentos para conhecerdes a prudência, dou-vos boa doutrina, portanto não deixeis o meu ensino. Quando eu era menino na casa de meu pai, tenro e filho único de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retenha as minhas palavras de todo o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a compreensão, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te protegerá, ama, e ela te guardará. A sabedoria é suprema, portanto, adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima a ela, e ela te exaltará, abraça, e ela te honrará. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e multiplicarão os teus anos de vida. Repita comigo: multiplicarão os teus anos de vida. No caminho da sabedoria te ensino e pelas carreiras direitas te faço andar. Quando andares, não se embaraçarão os teus passos. Quando correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, pois ela é a tua vida. Salomão, o homem considerado mais sábio desta terra, e não apenas considerado pelos homens ou pela história, mas pelo próprio Deus: te darei sabedoria como nunca houve, nem nunca haverá outro homem nesta terra. E é interessante que nós vamos vivendo e nós vamos aprendendo algumas coisas semelhantes a Salomão, sem nenhuma petulância, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma pretensão infundada de sermos iguais a Salomão, mas aos poucos podemos ir identificando em nós algumas das coisas que Salomão ensina à medida que o tempo vai passando e nós vamos caminhando com Deus. Outro dia, eu e a Dani estávamos conversando como as coisas são passageiras. como tudo passa, meu Deus. Um irmão virou e falou assim: olha, nós estamos na meia-idade, né? E eu falei: meia-idade? Como assim? É, ué, meia-idade. Você tem 39, eu tenho 40, nós estamos na meia-idade. A próxima metade é o fim. É daí para frente. E eu falei assim: meu Jesus, como as coisas passam rápido. Estávamos lembrando outro dia algumas coisas com o Rafael, nosso filho mais velho, tem 11 anos. Voa, o tempo passa. O tempo passa. Outro dia tinha um bilhetinho lá no espelho do banheiro: parabéns pelos 17 anos de namoro. Eu falei: 17? É hoje? Meu Deus, eu esqueci. É hoje, mas é porque é do dia dos namorados. Tem 17 anos que nós começamos a namorar. 17 anos se passaram. E aí você, que pode não querer dizer, mas é mais velho do que eu, você vai falar assim: é, não passaram-se 17, passaram 25, passaram-se 35, 50. As coisas passam muito rápido, e Salomão já falava isso, e nós vamos vendo o tempo passando, e a gente começa a dizer como Salomão: as coisas passam rápido. Vamos dizendo também como Salomão em muitas coisas: tudo é vaidade. São sinais de que Deus está operando em nós, trazendo sabedoria, trazendo a manifestação do seu próprio Espírito. Paulo diz que o Espírito de Deus conhece todas as coisas acerca de Deus. E todos aqueles que se enchem do Espírito de Deus começam a saber sobre todas as coisas. A sabedoria é um dos elementos fundamentais para a vida de cada um de nós. Não é conhecimento, é sabedoria, que não está limitada apenas a conhecimento, embora envolva conhecimento. A sabedoria é aquilo que Deus vai fazendo na nossa vida e que vai gerando transformação e manifestando, revelando as características de Jesus em nós. Quando vemos os frutos do Espírito, em Gálatas, nós vamos vendo os frutos de Deus. Deus é amor, Deus é alegre, Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus é cheio de fé, Deus tem domínio próprio. E o Senhor nos ensina a sermos iguais a Ele. Andemos, portanto, no Espírito, e não satisfaremos as concupiscências da carne, e nos encheremos do Espírito, e os frutos brotarão em nós. E não há sabedoria se alguém não se predispõe a estudar.